parado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa. Ele me inveja, ele me detesta. Fica falando muito na internet, mas quem te pega é um tiro na testa. Ele te crepa, ele te quer. Acabou essa guerra, para de graça, nós que fechou o quadrado. Crime não creme, o que tu fazer? Vai passar no rato. Não gosta de jogar esse jogo sujo, fala com o trem mais caro. Outro alemão caiu no chão que nós deixou enguiçado. Mas com barra de breve, tão brota na pista, sabe que é o campo minado. Deixa eu fazer uma pergunta que tô com o patrito, é com que deixa furado. Não pare de fazer música de amor, só que deixar meu legado. Que quando a Maria nascer, meu irmão vai falar, seu pai ele é brabo. Muito novo na pista, vai nas conquistas, acostumado com a mídia. Zero bancada no morro, super no chão, sempre levando na rixa. Deus é meu guia, cabelo enrolado, que ele não perde, sabe que é o pique de crime. De robôzão, nós corta e joga, pega essa vista linda. Vai entrar no beco, não se perde, não tem localiza. Cada um com a sua sorte, a frase do dia. Está guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa. Ele me inveja, ele me detesta. Fica falando muito na internet, mas quem te pega é um tiro na testa. Ele te crepa, ele te quer. Ele é de fato o que parece ser o que você pensa que é. Puta, leva de ralo, falsa amigos, o fluido e depois mete o pé.